Seção 62 de Antologia Brasileira, Volume 1. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org. Gravado por Felipe Vale. Antologia Brasileira. Coletânea em prosa e verso de escritores nacionais, Volume 1. Organizada por Eugênio Werneck. Robério Dias ou As Minas de Prata, de Fernandes Pinheiro. Fernandes Pinheiro, Rio de Janeiro, 1825 a 1876. O cônego Dr. Joaquim Caetano de Fernandes Pinheiro prestou relevante serviço às letras pátrias e ao ensino, deixando inúmeras e úteis obras didáticas, de história e literatura geral e nacional. Fernandes Pinheiro ensinava retórica no Colégio Pedro II, assim como no Seminário de São José. Foi secretário do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e serviu como secretário particular do Conde de Irajá, bispo do Rio de Janeiro. É autor de um curso de literatura portuguesa, de um curso de literatura geral, fatos da história pátria, etc. Redigiu o jornal Guanabara e exerceu os cargos de capelão e vice-diretor do Instituto dos Cegos. O cônego Fernandes Pinheiro doutorou-se em teologia na Europa. Robério Dias, ou As Minas de Prata. Pelos fins do século XVI, vivia na cidade de Salvador da Bahia de Todos os Santos um abastado fazendeiro, chamado Robério Dias, que no número dos seus avós contava a formosa Paraguaçu. Proverbial era sua opulência e a voz pública pregoava que de finíssima prata era sua baixela, assim como todo o serviço das capelas que tinha em suas fazendas, em uma das quais encontrara ele o precioso metal. Receando ser constrangido pela autoridade a designar o sítio onde recônditos existiam tão prodigiosos tesouros, resolveu Robério ser ele o próprio quem o revelasse. Nesse desígnio, tomou a passagem em um navio que estava a partir para Lisboa, e aí chegando, apressou-se em trilhar a estrada de Madrid, esplêndida corte de Dom Felipe II, que reinava então sobre Portugal e o Brasil. Benignamente acolhido pelo ambicioso filho de Carlos V, expôs-lhe o fim de sua viagem, prometendo-lhe em troca do título de Marquês das Minas mostrar um sítio mais abundante em prata. Folgou é o rei católico em semelhante notícia, não julgando, porém, conveniente conferir a Robério o elevado título que ambicionava, nomeou-o apenas administrador das minas, com o aditamento de algumas graças realizáveis depois de prestado o serviço a que se propunha. Talvez que com isso contente regressasse a seus lares o neto de Paraguaçu, se não lhe houvesse Dom Felipe II ferido os brios, prometendo a Dom Francisco de Souza, que na corte se achava, provido no emprego de governador-geral do Brasil, a posse do título que lhe recusara. Dissimulou o Robério e, em companhia do novo governador, voltou à Bahia, onde, aportando, pediu vênia para visitar suas terras e dispor tudo para a cobiçada empresa. Nenhum embaraço opôs Dom Francisco a semelhante desejo, que sumamente justo pareceu-lhe. Com arte, aproveitando-se do pouco tempo que ainda podia dispor, empregou o astuto fazendeiro em apagar todos os vestígios que poderiam servir de guia ao seu poderoso rival. Por impérvias veredas e acantilados montes transitou o governador e sua comitiva sem que o menor indício pudesse descobrir das almejadas minas, até que, exausta a paciência, tornou a capital jurando vingar-se do audacioso brasileiro. Para que, porém, não lhe pudesse escapar a vítima, buscou ocultar o seu ressentimento, enquanto formava-o ao rei da decepção por que ambos haviam passado. Eram nessa época difíceis e longas as comunicações entre Brasil e a metrópole, e essa circunstância deveu Robério Dias a subtrair-se ao castigo que o esperava. Porquanto, antes que chegasse a fatal ordem régia, faleceu ele levando ao túmulo o seu segredo, que tão bem guardado fora que nem a própria família nutria a tal respeito a menor suspeita. A vaidade, meus meninos, perturbou o ânimo desse vosso compatriota, cujos dias se poderiam deslizar felizes e tranquilos se menos luxo ostentasse e melhor uso fizesse de seus cabedais. Com que satisfação não vos citaria o seu nome, se o visse ligado a obras de beneficência ou de pública utilidade? Fim da seção 62. Gravado por Felipe Vale.